A fé envolve certeza, envolve visão. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Abra lá comigo, Hebreus, capítulo 11, agora o primeiro verso. Irmão, um parênteses com você. Eu tenho uma missão de Deus. Entenda isso, eu tenho uma missão de Deus. Compartilhar os ensinos que Ele vai dirigindo a compartilhar com cada um de vocês. Não estamos aqui numa reunião que eu quis fazer a reunião, que nós fizemos aqui para a gente, uma reunião religiosa. Você está na maior universidade do mundo, do universo. Nós estamos na maior universidade do universo. E Deus tem nos colocado juntos aqui para estudarmos a Bíblia e aprendermos e aplicarmos. Assim nossa vida vai sendo transformada. Nossa vida não é transformada porque a gente frequenta a igreja. Nossa vida é transformada porque a gente aprende e põe em prática. E nenhum de nós pode dizer, isso aí eu já aprendi. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. A prova das coisas que não se veem. O que é ter uma visão? Ter uma visão. Eu me lembro, há uns anos atrás, que eu fui a Niterói e estava lá com o Dr. Custódio Rangel. Ele nos levou a um sítio, um lugar maravilhoso, ao pé de uma montanha com uma mata tropical, virgem, uma coisa linda, e ele disse, aqui vai ser isso aqui, ali vai ser aquilo, aqui, está vendo esse terreno aqui? Eu não me lembro mais o tamanho do terreno, imenso, ele disse, aqui já tem R$1 milhão empregados, você não vê nada, mas por baixo aqui tem dutos, tem estruturas, tem alicerces, tem todo um processo de irrigação, porque da montanha escorre muita água, e aqui é esse vale, então aqui passa muitos dutos, aqui tem todo um trabalho de engenharia sofisticada, que preparou esse terreno, e aqui vai ser isso, ali vai ser aquilo outro, e nós sentamos lá numa pedra no meio do mato e começamos a orar, mas não existia nada. Ele falou comigo que existia tubulações por baixo, que já tinha gasto R$1 milhão, mas ninguém via nada. Semana passada eu estive lá com ele. E fomos visitar o sítio novamente. Está tudo construído lá. Completamente mudado. Não só as construções de alvenaria, como árvores, plantações. Mudou o lugar, completamente diferente, mas alguém teve uma visão. Eu estou vendo, aqui vai ficar esse auditório, ali vai ficar um prédio de 2 andares com alojamentos, aqui vai ficar, outro chega lá e fala assim, mas gente, esse lugar aqui, meu Deus do céu, mas aqui não tem condição. Mas alguém tem uma visão. Quando Deus dá uma visão a alguém, sempre é coerente com a palavra e com os princípios de Deus. Deus dá uma certeza, um documento, e isso se torna fé. Aquela pessoa começa a marchar, ela chama o pedreiro, ela contrata o cimento, ela manda vir o tijolo, porque Deus já deu a visão, deu a convicção, e ele faz, e ele não se esforça desesperadamente, meu Deus, ele simplesmente administra o que Deus continua fazendo, porque ele empreendeu fé naquilo que Deus tinha mostrado, e naquilo que Deus tinha confirmado, a certeza tinha vindo, Deus falou comigo, é coerente com a sua palavra, então eu ponho o pé na água e vou embora, marcho, sem sombra de dúvida. Mas tem que ter uma visão. Fé sem visão não é fé, é esperança. Ah, quem sabe? Quem sabe? Estou pedindo ao Senhor, que o Senhor faça a sua vontade. Eu preciso ter uma visão. Senhor, e a tua palavra me mostra o que é que o Senhor quer para mim, para a minha vida. E eu não posso abrir mão, eu preciso ter a visão clara do que Deus tem para mim. E a visão é um dos princípios que nós vamos estudar mais profundamente depois. E eu preciso entender, a fé envolve certeza, a visão do que o Senhor está falando e um alvo. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu preciso ter um alvo. eu preciso ter uma direção de vida que não me afasta da certeza que eu recebi do Senhor. Um exemplo claro, suponhamos que Deus tenha falado com você, filho, você vai casar. Suponhamos que Deus tenha falado com o Tiago e com a Simone, vocês vão casar. É só uma suposição. Vocês vão casar. Até agora ele não desmentiu. Vocês vão casar. Mas aí de repente aparece uma situação de dificuldade e eles não sabem como resolver, o que fazer. Eles já tinham a visão, já tiveram a visão, já se viram casados, já se viram na lua de mel, já se viram no apartamento, na casa, eles já viram isso, eles tinham a certeza, eles tinham a convicção, mas de repente aparece alguma coisa que faz com que eles tenham que mudar o rumo, o caminho, e um ir para um lado, o outro ir para o outro, mas e a visão e a certeza que a gente tinha? Não sei. Agora a gente tem que tomar essas decisões, a gente tem que ir por esse caminho, a gente tem que fazer isso, quem sabe, mas a gente vai fazer e lá para frente a gente retoma. Eu preciso ter um alvo e não me distanciar do alvo, não perdê-lo de vista por nada. Fé envolve certeza, visão e alvo. Senhor, eu tenho um alvo, o Senhor me deu a visão de eu conquistar determinada questão, determinada bênção do Senhor. Agora aparece uma oportunidade maravilhosíssima para eu ir para outro rumo. E como é que fica aquela visão que o Senhor tinha me dado? Ah, vamos esperar. Não, eu tenho um alvo, eu estou indo para lá. Não vou me desviar por motivo algum, mas agora ficou difícil, agora ficou impossível. Agora não tem jeito. Abraão teve uma experiência como essa. Deus disse a Abraão, olha para as estrelas. E Deus deu uma visão a Abraão. Conte essas estrelas. Se você for capaz, conte. Se você for capaz, você vai contar o número de filhos que eu vou te dar. Deus deu uma visão a Abraão. Deus deu uma palavra a Abraão, uma certeza, uma convicção. E Abraão tinha um propósito. Abraão tinha um alvo. Eu vou ter o meu filho. Mas apareceram algumas alternativas a Abraão. E Abraão tentou algumas alternativas e foi lá em Agar, sua escrava, se deitou com Agar, gerou um filho, Ismael, que é um problema no Oriente Médio até hoje, para todo mundo. Deus, o que Deus fez? Deus abençoou. Tá bom, Abraão, vou abençoar Ismael, vou abençoar Agar. Hoje são um povo abençoado, mas não era o propósito do Senhor. Até que Abraão entendeu, mas Deus, eu tenho que voltar para o alvo, mas agora não tem mais jeito, Deus. Agora eu já sou velho. Sara é velha, já passou os dias da Sara. Ela já entrou na menopausa há muito tempo. Eu já sou velho, não tenho vigor de homem mais. E, Senhor, agora não tem mais jeito. Abraão, fica firme no alvo. Mas, Senhor, como é que eu vou continuar perseguindo esse alvo se eu já não tenho mais as circunstâncias? Abraão, fé envolve alvo. Mantenha o alvo. Não é algo místico assim, pela fé. Não. O que é pela fé? Deus me deu uma palavra, está na sua palavra, está escrito na Bíblia, as escrituras me revelam, Deus me deu uma visão, Deus me deu um alvo e eu não vou mudar o meu rumo desse alvo por nada nessa terra. Isso é aplicar fé. Vamos ver, pela fé, né? Vamos ver. Fique na fé, fique firme na fé. O que é isso? Não pode ser uma palavra genérica, abstrata. Tem que ser algo prático. O que é ficar na fé? Deus, pera lá, mas eu não sei se Deus me deu a palavra. Opa, então, pera aí. Quem sabe esse alvo não foi você que criou. Porque se foi Deus que colocou, vai ter uma visão. A visão ninguém põe em ninguém. A visão ninguém transfere para ninguém. A visão ninguém discute com ninguém. Deus pôs uma visão. E quando é Deus que põe, ela é coerente com a sua palavra, com o documento. Então, se você tem um alvo e as coisas estão complicadas demais, revise a palavra, a certeza e a visão. Não, é a palavra do Senhor, é a visão do Senhor, então persista. Isso é aplicar fé. Romanos 10 diz, logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Senhor, eu estou perdendo a minha fé. Muito simples, filho. Não precisa desesperar. Você vai perceber que está perdendo a fé se você já não tem mais alvo. Se você tem um alvo e as coisas estão complicadas demais, avalie novamente a palavra. Você ouve de novo a palavra sustenta a sua fé, vai sustentar a sua caminhada nesta visão rumo a este alvo. Ninguém me segura, ninguém pode descansar. Pode esperar o tempo, pode me enfrentar qualquer situação, não tem problema, pode ser daqui 2 anos, não tem problema. Eu sei, é a certeza, Deus me deu isso, está aqui na minha mão. E eu não aceito um desvio do alvo, porque o desvio do alvo vai ser a oportunidade que Satanás precisa para dizer, não era fé, não era a palavra de Deus, não aconteceu. Não é que não aconteceu, é que eu não persisti no alvo, baseado na visão e na palavra que Deus deu.